Pouco tempo, muito trânsito e uma agenda lotada. Contratar um profissional pode ser uma boa alternativa para quem não quer se estressar nos congestionamentos, tem medo de dirigir ou quer um pouco mais de comodidade. Há mais de 30 anos, a família Zardetto conta com o auxílio de um motorista particular. O dentista Renato Zardetto conta que a agenda lotada do filho foi o que motivou a contratação do profissional. Sim, ele trabalhava na família, né? E aí as pessoas que eram mais idosas que ele conduzia foram falecendo, né? E aí ele passou a ter uma necessidade de estar acompanhando o filho, que era jovem, para levar na escola, para festinha, para fazer outras coisas, né? Então foi mais ou menos por conta disso que ele acabou entrando e ficando com a gente. Além de levar a família aos locais indicados, o motorista também desenvolve outras funções. Basicamente, a de motorista, né, e vamos dizer assim, ele funciona como auxiliar de administração doméstica. Ele acaba fazendo compra, ele acaba fazendo algumas manutenções do carro, como lavar, cuidar, acaba fazendo outras atividades relacionadas à casa. Zardetto conta que o motorista particular trabalha em período integral e recebe o salário de R$ 1.500. O dentista acredita que ter um motorista particular não é questão de luxo, e sim de necessidade. Olha, na verdade, para quem tem atividade, né? Por exemplo, como a gente tinha uma atividade, eu tenho uma atividade, minha esposa tem uma atividade, acaba sendo uma pessoa indispensável para as outras atividades andarem dentro do contexto necessário, né? Então, ele ajuda, na verdade, não é um luxo, e sim uma necessidade, desde que haja possibilidade para isso, né? Por estar há tanto tempo trabalhando com a família, Zardetto conta que, mais do que empregado, o motorista faz parte da família. Ele começou com a gente bastante cedo, né? E hoje faz parte da família, né? Ele me levou no meu casamento, ele foi comigo quando minha esposa teve meu filho, ele foi na formatura do meu filho, quer dizer, uma pessoa que acaba participando de momentos importantes da vida da gente, né? Ariadne Rinaldi, para Maringá em Dinheiro.